sua mãe que vai te buscar na boca, que te alimenta quando ninguém te dá uma força. Enquanto você frita seus neurônios na balada, é só sua mãe que paga preço de oração nas madrugadas, de joelhos, descalça a troco de nada. Tá te esperando, cansada, sempre acordada. Sua cama tá arrumada, pode voltar pra casa. Independente de tudo, pra ela você é o cara. E é só ela que peita o patrão na figueira, que pede pelo amor de Deus enquanto você cheira. Cada lágrima que cai é tipo um ano a menos. É muito amor e você pagando com veneno. Ela te ama e trata com respeito, e é só ela que acredita que você tem jeito. Tanto desgosto e você de vez se entregou, pegou mais uma e não pagou, e não pagou. Filho, quanto eu chorei, e quanto te esperei. Sozinha eu estava e quantas lutas eu passei. Quanto eu chorei, e quanto te esperei. Sozinha eu estava e quantas lutas eu passei. Na quebrada te chamam de mais um noiado, na igreja todos falam que está desviado. Pro mundão só mais um derrotado, pra sua mãe um filho honrado, um menino amado. Penhorou a sua tela pra pagar a boca, pediu desculpa pro patrão, se passou por louca. Meu filho é tudo pra mim, por favor aceite. Dessa vez não vai rolar, vai tomar o cacete. O vacilo foi cobrado, foi couro dobrado. Muito chute, braço quebrado, pulmão perfurado. E no hospital, adivinha quem está com você, segurando a sua mão, não quer te perder. Ó Senhor, ouve minha oração e o meu louvor. Salva meu filho, por favor, ouve o meu clamor. Os caras voltaram pra cobrar, dessa vez ombrou, pra cobrar o que ele usou e não pagou. Filho, quanto eu chorei, e quanto te esperei. Sozinha eu estava e quantas lutas eu passei. Quanto eu chorei, e quanto te esperei. Sozinha eu estava e quantas lutas eu passei. No seu velório, adivinha quem ficou em prantos, inconsolada, gritando quem ficou de canto, com a sua foto carinhando, apertando ao peito, imaginando você um homem de respeito. Falando que sonhava com um filho diretor, que vê nos filmes achava lindo o filho doutor, que te criou com amor, mas grana faltou, que foi pra luta pra buscar e você sobrou. Quando a culpa em si que ficou ausente, que talvez ela presente seria diferente. Entre os contos, a pausa batia a saudade, um caixãozinho doado sua realidade. A sua foto vai em cima do caixão lacrado, sem final feliz, Joe, só mais um noiado. Você tinha que ver quem pagou com amor aquela droga que você pegou e não pagou. Filho, quanto eu chorei, e quanto te esperei. Sozinho.